sinto falta do que foi, mas a vida continua. Há muito tempo atrás, tudo era diferente. Eu te amava, você era meu presente, mas a saudade machuca, é um fogo que queima. O amor virou ódio, uma chama que se apaga. Você dizia que era pra sempre, mas mentiu. O sentimento virou cinza, o coração se perdeu. Agora fico aqui, lembrando do que passou. O tempo não volta e a dor só aumentou. Eu tento esquecer, mas é difícil demais. Cada lembrança sua me leva pra trás. A gente já foi feliz, mas agora é só dor. O amor virou lembrança, o ódio tomou o seu lugar. Eu tô vivendo com a saudade e o ódio, o amor em ruínas. O sentimento é confuso, mas a vida continua. Há mó tempão que eu tô tentando esquecer, mas o que eu sinto por você nunca vai morrer. Cada passo que eu dou, você tá na minha mente. O que era sonho virou pesadelo de repente. A gente era tudo, mas agora é só um resto. O amor virou cinza e o ódio é o que resta. Você se foi e levou parte de mim. A saudade é o castigo, o ódio é o fim. Mas eu sigo em frente, reconstruindo o que eu sou. Deixo pra trás o passado, mesmo que dor o que ficou. Eu ainda sinto o peso, a lembrança não se apaga. O amor virou passado, a dor é o que fica na bagagem. Mas eu vou me erguer, mesmo com o coração partido. A vida continua e eu vou seguir meu caminho. Eu tô vivendo com a saudade e o ódio, o amor em ruínas. O sentimento é confuso, mas a vida continua. Há mó tempão que eu tô tentando esquecer, mas o que eu sinto por você nunca vai morrer. Passou e eu sigo aqui com a saudade e o ódio, mas vou me reconstruir.